Eu canto o chá das 5 que minha mulher ofereceu às 6 da tarde, ao longo da barra azul da sala, àquela senhora inglesa que o outono nos adiantou. Eu canto o chá das 5 tão distinta, discreta, boa e doce, naquela cadeira exposta ali na sala, aos destinos das pessoas que vão entrando. Naquela cadeira exposta ali na sala, aos destinos das pessoas que vão entrando. Aquela senhora de modos tão finos e de dentes brancos, onde já um ramo de tempo deita sombra. Aquela senhora de modos tão finos e de dentes brancos, onde já um ramo de tempo deita sombra. Aquela senhora, ali, inglesa, no seu vestido de miosótis. Aquela senhora, ali, inglesa, no seu vestido de miosótis, de que não me atrevo a pedir ramo algum, enquanto bebo o meu chá, ao lado dela, pensando em tanto miosótis que tenho visto e me tenho acanhado de pedir. Enquanto bebo o meu chá, ao lado dela, pensando em tanto miosótis que tenho visto e me tenho acanhado de pedir, ou por não ser tempo de miosótis, ou por não ser tempo de miosótis e ficar feio andar ao gado, ou por não haver outra coisa no jardim senão miosótis e não me apetecer, francamente. E assim, imobilizando o meu palo de yes e falando francês àquela senhora inglesa, eu canto o chá dourado que minha mulher lhe oferece. Minha mulher, que não é inglesa mas gosta de pessoas de Inglaterra, e pôs a barra azul na sala por poesia, e escureceu os móveis numa tarde toda dourada, em que mais triste se sentia. E não me apetecer, francamente. E assim, imobilizando o meu pálido yes, e falando francês àquela senhora inglesa, eu canto o chá dourado que minha mulher lhe oferece. Minha mulher, que não é inglesa mas gosta de pessoas de Inglaterra, e pôs a barra azul na sala, por poesia, e escureceu os móveis, numa tarde toda dourada, em que mais triste se sentia. A senhora inglesa, que uma amiga nossa que já esteve em Inglaterra nos trouxe para este dia, a senhora inglesa dos olhos claros, a senhora inglesa que só disse palavras corretas, coisas corretas, e insinuou na tarde uma sinuosidade e uma harmonia, só com o seu sim ou o seu não. O seu braço longo, desistido, inapetente mas belo, precisamente porque é já o braço para o neto esfregar as gengivas. E roer e rir. E roer e rir. E rir e, rir, e roer, meses depois de nascer. Com um belo guiso de ouro que só mesmo feito em Inglaterra. O braço que não ocupa lugar e mede pela asa da chávena. O braço que não ocupa lugar e mede pela asa da chávena. À distância a que a senhora inglesa apoia os seus dedos como asas. O abismo que vai da senhora inglesa a um lugar da Inglaterra e desta hora do chá a uma outra hora lá dela. E desta hora do chá a uma outra hora lá dela. Íntima. Íntima. Doce. Única. Única. Rara. Rara. Ampla. Ampla, esquecida, esquecida, que não existiu talvez senão para ser lembrada. Em minha casa, esta tarde, em minha casa. Esta tarde, e a comer shortbread. Que é assim a vida. Que é assim a vida. Que é assim a vida. Que é assim a vida. Que é assim a vida.